que sempre jurou lealdade, mas a verdade não é ponto forte de covarde, compadre. Passa o tempo passa e mostra. Original Black, uma aposta nossa. E de quem tava em volta em 2002, foi logo ali. Parece que foi ontem que eu vi esse verme curtir. Falou pra mim, tamo junto e colado, aliado. É mesma fita, é lado a lado, morra abraçado e firmeza. Por isso e por aquilo, alguns são finados. Aprende cedo que a falsidade é fim de safado. Fé, irmão, então é só questão de tempo. Do meu sofrimento eu vi palavras espalhadas no vento. Tudo bem se não cheguei aqui sozinho. Pelo que plantei ainda hoje eu tenho vários por mim. Vida é ingrata pra aquele que não sonha. Pedido 7 meses, mas nunca perdi a honra. Notícias de TV, boatos pra você. E o tempo foi passando e eu pagando sem ser. E os porcos imundos de sorrisos abertos. Mas eu sabia que a vida é cíclica e eu te encontraria. Quanto cê pagava por mim, o que cê dava por mim? E agora o que cê paga por mim? Cê quer saber meu destino? Meu caminho eu já trilhei. Já nem sei cadê os vermes que ajudei. Quanto cê pagava por mim, o que cê dava por mim? E agora o que cê paga por mim? Cê quer saber meu destino? Meu caminho eu já trilhei. Já nem sei cadê os vermes que ajudei. Eu vi de perto as várias faces do medo. E aquilo que me aflige também me protege. Eu guardo segredo, escuto tudo e vejo tudo na quebrada. Sozinho e sem família, chorei na minha estrada das faras. Na esperança, minha fé, minha crença. Um ombro amigo vale ouro, a solidão é agonia intensa. Eu não me lembro de ter visto ninguém que agora me critica no passado ter me dado vintém. Era o destino, o meu destino, sem caridade, verdade. Senti saudades do meu filho Mike, o criador. Escuta a prece e derrama sua graça. E traz pra mim meu anjinho que me abraça. Eu me lembro bem daquele dia, foi marcante. No carro com meu filho indo pra casa no rasante. Estrada de Tapecerica, Jão, clima tenso. 20 por hora eu vou sentindo grisso, sempre atento. Confio no meu fura, mas pedidos é algo do rato. Fardado do estado e tem que andar desarmado. Me perdi num pensamento e um anjinho do meu lado olhou pra mim com um olhar assustado. Coração a mil no retrovisor, bico do fuzil. Divisão especial na sigla da civil. São porcos também, mas outra fauna. Abutres, carniceiros, por moeda dão alma. Eu me senti pequeno, indefeso e sem sorte. Meu filho era um refém ali na mira do ciclope. É inacreditável, cê não bota fé, parceiro. E o que o ser humano é capaz de fazer por dinheiro. Quanto cê pagava por mim, o que cê dava por mim? E agora o que cê paga por mim? Cê quer saber meu destino, meu caminho eu já trilhei. Já nem sei cadê os vermes que ajudei. Quanto cê pagava por mim, o que cê dava por mim? E agora o que cê paga por mim? Cê quer saber meu destino, meu caminho eu já trilhei. Já nem sei cadê os vermes que ajudei. A vida é bela, bacana, mas não me engana. Com trampo de cabelo eu remendava a havaiana. O desbaratinado, descalço, cresci na humildade. O sapato da missa só na festividade. Quem viveu, viu, foi desse jeito. A rua é dura e não arruma nada sem respeito. Prisão preventiva, advogado, resgate. Parceiro fiel, ferrez por mim nos debate. É praxe, ponte de Benin que me alivia. O senador colou e decretou a anistia. Detento só no nome voltar pra família. Dei um gritão no pra avisar a Cristina. Por tudo e por todos vem comigo quem me ama. O rap é minha vida e eu não corro atrás da fama. E quanto sangue sai do coração e vai pra veia. O rap é liberdade no mundão ou na cadeia. Quanto cê pagava por mim, o que cê dava por mim? E agora o que cê paga por mim? Cê quer saber meu destino, meu caminho eu já trilhei. Já nem sei cadê os vermes que ajudei. Quanto cê pagava por mim, o que cê dava por mim? E agora o que cê paga por mim? Cê quer saber meu destino, meu caminho eu já trilhei. Já nem sei cadê os vermes que ajudei. Cobra venenosa que dá morte. Ideologia de momento arrasta e mata milhões. Pilantra faz a guerra que mata você. Que escuta, abraça e vende a ideia sem saber o porquê. Porcos imundos, salafrários, contam versões. Ideologia de momento arrasta e mata milhões. Pilantra faz a guerra que mata você. Que escuta, abraça e vende a ideia sem saber o porquê.